Alguém comeu minha bi? Comeram minha bi? Yeah. Fala todo dia que tá sempre cansada. Tá fazendo isso da semana passada. Meu mano do tempo fica de palhaçada. Porque eu não tô usando mais minha vara. Tá ficando estranho cada tempo que passa. Fica se arrumando simplesmente pra nada. Sempre quando eu saio ela fica suada. E o lençol da cama fica sempre trocada. Se eu descobrir vou meter bala no cuzão. Não me impede carta, não segura minha mão. Depois do canalha vou arrancar teu coração. Vou comer com coca e salada de feijão. Vou te botar numa banheira com sal. E vou te colocar no meu varal. Você quis brincar com fogo e se queimou. Agora eu brinco de Lego com teu namo. Tipo Rambo, tô Rambo, eu não te amo. Tô Rambo, eu tô Rambo, te amo, não te amo.